1915, seu louco, você plantou uma bomba, matou Jack Morgan, JP Morgan, em sua casa, e previu e um barco que iria para a Inglaterra. Georg Elser foi um trabalhador alemão que planou, planejou e elaborou um assassinato em massa contra Adolf Hitler e outros nazis. Mas em 8 de novembro de 1939, a bomba que Elser plantou e construiu não matou Hitler e deixou, antes de explodir, matando 8 pessoas e ferindo 63 outras. Georg Elser. John Wilkes Booth foi um ator de teatro norte-americano que assassinou o presidente Abraham Lincoln em 15 de abril de 1865 e foi morto por uns soldados porque eles sabotaram John Wilkes e mataram John Wilkes. John Wilkes de Pedro Oli, George Elser de Pedro Oli, Érico Moente de Pedro Oli.